7, posição 4, vamos para Puxo 10 e acionando. Ok, voo no 8, no 7, está autorizado, chame táxi. Camarada para o táxi, vamos. Arrival, descend and maintain flight level 050, altimeter 1015. Mari, arrival down 050, unit 1015, Fox again, go 1271. Number 1 for approach. That's right, number 1 for approach, 1271. 1271, number 1 for approach, go. Prossiga. O senhor faz autorização para tirar o desmantelamento na 7. 7. Informe no término o uísque de Juliette Serra. 1271, descend and maintain 2,000 feet, altimeter 1015, clear final approach, ILS exhale, runway 10, report status. Okay, down, 2,000, journey 1015, clear all on IF, I report the compromiser, go 1271. Direita, chame no ponto de espera. Tá 10 pronto para decolagem. O ajuste chama 015. Espera direita, vai reportar pronto para decolar 18. No 7, está autorizado a linha de decolar, dá 10, vento é 150 graus, 4 nós. A linha de decolar, 18. No 8, no 7, decolado ao 50, chame o controle 19-8, boa viagem. 19-8, muito obrigado, senhor. Bom serviço aí. Igualmente. Controle, bom dia, o Gol 1-8 no 7, decolou. Gol no 8 no 7, bom dia, contato radar, se mantém em nível 360, é presente, voa e eleva. Gente, subindo para o 360 na proa de Elefa, Gol 18 no 7. Ok, igualmente, bom dia. Salvador approach, go 1271. We have stabilized and approach. We plan to get down and lock it. Runway 10 inside. 1271, complete final. Tower 118, decimal 6. 118.6, so long, go 1271. Tower, morning, this is go 1271. We have landing gear tower and lock at runway 010 inside, just there overhead. Okay, go 1271, good morning. We have inside, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 04 knots, altimeter 7-1015, we'll go 1271. Okay, clear to land runway 10, go 1271. Go 1897, se mantenha o nível 360. Chame Centro Recife no 260, bom voo. Problema com 360, 260, obrigado. Go 1271 on the ground at 57. Clear taxi via Alpha and Juliet to gate 05. Okay, runway vacated via Alpha and Juliet to position 05. Go 1271.